Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, 4 de dezembro de 2012, são 10 horas e 4 minutos, está entrando no ar o Tema Livre. O programa de hoje vai tratar da pesquisa sobre educação básica no mundo, quer dizer, no mundo não, é internacional, mas foram 40 países, o Brasil figurou em 39º lugar, ou seja, ele só ficou acima da Indonésia. E ficou atrás da Colômbia, Tailândia, México. E esse estudo, ele é batizado de Índice Global de Habilidades Cognitivas e Realizações Educacionais. Basicamente, ele afere o aprendizado de matemática, leitura e ciências durante o ciclo fundamental, que é do primeiro ao nono anos. No topo do ranking, como não poderia deixar de ser, fica um país do primeiro mundo, lá de cima, com a Finlândia, e seguido da Coreia do Sul, que é um tigre asiático, quer dizer que nós poderíamos estar também nessa posição da Coreia, que é coisa de meio século, era mais atrasada que o Brasil. E aqui no Brasil também, apesar de mais dinheiro para a educação, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil, Em 2000 e 2009, a parcela do PIB brasileiro investido em educação cresceu 57%. Cresceu bastante, né? Só a Rússia investiu mais do que isso do PIB. Apesar disso, o Brasil terminou em 53º lugar na avaliação da qualidade do ensino. Isso é referente a outra pesquisa, que não é essa da Pearson, que é um instituto. Aliás, nós convidamos o representante do instituto a participar aqui conosco por telefone, porque é lá de São Paulo, mas o instituto se esquivou e não pôde participar, segundo informações passadas por telefone pela assessoria do Instituto Pearson Brasil. Conosco aqui no estúdio, o professor Marcos Estelita Lins, de Produção e Engenharia da COP, da UFRJ, coordenador do PSIGMA, que é o Grupo de Estruturação de Problemas e Indicadores para Modelagem e Avaliação do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e Paulo César Pinto Carvalho, pesquisador do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, especialista em ciência da computação. A matemática é um dos pontos essenciais, fundamentais para essa pesquisa do Pearson e para todas as pesquisas que se realizam em termos de aprendizagem. Bom dia para vocês. Eu gostaria que um dos dois, o Paulo César, você que é estreante do programa, gostaria que você abrisse, desse o pontapé inicial na nossa discussão. Eu acho sempre importante refletir sobre o estado da educação no Brasil. E é sempre importante que o público em geral fique ciente de que, apesar de um esforço em várias áreas para a melhoria do ensino e o consequente a melhoria do desempenho dos nossos alunos, nós temos ainda muito a caminhar. E essa pesquisa tem esse mérito, mas uma coisa que eu gostaria de frisar é que à primeira vista, quando eu ouvi falar dessa pesquisa pela mídia, pela imprensa, eu fiquei com a impressão de que se tratava de mais uma avaliação em que os jovens brasileiros tinham se saído mal em comparação com os de outros países. Então, acho que é importante que o público saiba que, na verdade, a pesquisa da Pearson apresenta uma metodologia para combinar informações provenientes de dados e de avaliações já aplicadas anteriormente. Então, na verdade, principal entrada para o modelo que eles utilizaram foi exatamente o desempenho em avaliações internacionais, como o PISA, que a gente já sabia que o resultado dos jovens brasileiros tinha sido ruim. Então, eu diria que essa pesquisa traz mais notícias, sim, mas não são mais notícias novas, tá? São uma forma de olhar para mais notícias que a gente já conhecia. Não há novidade alguma nisso aí, na verdade. Não, eu acho que a novidade é na proposta de comparação. Eu acho que há um mérito que pode ser usado potencialmente até mesmo em escala regional, por exemplo, para comparar regiões do Brasil. Mas essa pesquisa, que pelo que eu entendi que você acabou de dizer, Paulo César, essa pesquisa é uma pesquisa das pesquisas. Ela exatamente. É uma compilação e uma consolidação de resultados obtidos em outras pesquisas. O que me chamou a atenção é que ela tem o nome de Índice Global de Habilidades Cognitivas e Realizações Educacionais. Isso, na realização do XI, foi a coisa de uns 6 meses, talvez? Foi isso, Mustelita? Setembro. Nós conversamos sobre isso aqui em 2 programas. Nós tivemos uma discussão e tratamos muito dessa questão cognitiva, dessa questão do aprendizado visto não como o resultado em si, né, como esse negócio de pesquisa. A gente está mal nas pesquisas, mas a gente está mal em quê exatamente? E falamos muito dessa questão. Eu gostaria que você desse jogasse uma luz em cima dessa pesquisa da Pearson. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Golo. Bom dia, Luciana. Eu queria colocar duas questões. A pesquisa realmente é feita por uma entidade meritória, reconhecida mundialmente, o Economist. A pesquisa tem uma fundamentação teórica consistente, tem referências bibliográficas bastante consideradas, mas tem dois aspectos. Um quantitativo, que são comparados países como a Coreia e a Finlândia, cuja realidade, o próprio relatório destaca que são muito diferentes entre si, e eu diria muito mais diferentes ainda do Brasil. O tempo inteiro o relatório ressalva esse tipo de comparação. E na parte quantitativa, o modelo utiliza uma saída, que é o resultado nos testes. Eu trabalho com indicadores de desempenho na COP e nós sempre consideramos os mais de um resultado desejáveis. Por exemplo, outro resultado seria a escala, o montante de alunos que são formados, porque isso interfere, há um trade-off, uma troca, e você, para conseguir melhor qualidade, com um número menor de alunos, é possível. Os colégios aqui demonstram isso, colégios particulares. Conseguem resultados excelentes com uma turma pequena e com condições diferenciadas. Então, uma questão é essa, a questão é preciso levar em conta que o esforço que o país faz em educar a massa de alunos que nós temos completamente distinta da realidade dos países, de alguns dos países, de vários países que obtiveram bons resultados. A segunda questão é a questão qual o objetivo do ensino. Ou seja, como diria o Sherlock Holmes, né, é preciso observar o que não está presente. Então, de um lado, temos que ter dois olhos, um para avaliar os dados existentes, outro para olhar criticamente. E essa questão de ensinar as pessoas a olhar criticamente, a pensar criticamente, é uma preocupação que está presente na Inglaterra, na época que eu morei lá, está presente nos Estados Unidos, que as crianças apenas não incorporem conhecimentos, mas que elas aprendam a questionar o conhecimento da forma como é dado. Então, existem métodos para isso, mais adiante eu posso ter a oportunidade de falar, mas o que eu quero colocar é preciso que a metodologia de ensino leve em conta se estão realmente ensinados os alunos, estão sendo ensinados a pensar. Isso é importante para o exercício da cidadania, porque tem duas funções. O ensino tem a função de colocar o aluno no mercado de trabalho, colocar a pessoa inserida no mercado de trabalho, permitir que ela ganhe a sua vida, mas tem a função de contribuir para a sociedade, para lidar com os graves problemas que nós vivemos agora, em grande parte de educação, como a falta de educação no trânsito, que é patente, generalizada e sistêmica. Então, é preciso pensar também em que medida o ensino está contribuindo para formar melhores cidadãos e permitir a mudança cultural que todo mundo fala, inclusive o relatório, ele enfatiza no final que se precisa é mudança cultural e que isso é possível. Na realidade, o ensino não está contribuindo na formação de uma sociedade solidária, de uma compreensão das pessoas, de uma visão do mundo, né, melhor. Quer dizer, essa questão de você aprender na escola e você apreender vai uma distância grande aí, né, Luiz Paulo? Eu acho que isso é uma das pedras de toque da nossa educação, nas falhas gritantes que nós temos na educação, essa é uma delas, né? É, sem dúvida. Eu acho, inclusive, que o que o Stelita fez como uma oposição entre educar para o mercado de trabalho e educar para pensar, hoje em dia não é uma oposição. Porque o mercado de trabalho hoje em dia, cada vez mais requer uma pessoa flexível. Já se foi o tempo em que uma pessoa em qualquer nível era formada para uma função e ficava nessa função o resto da vida. Os jovens de hoje, em muitos casos, têm que se preparar para profissões que talvez nem existam ainda. Então, preparar um cidadão capaz de pensar, de se ajustar, é fundamental. Eu concordo que a educação brasileira, de modo geral, ainda está um passo atrás disso. Ficarmos numa pesquisa como essa da Pearson, atrás, bem atrás da Finlândia, não chega a ser surpreendente. O que eu acho que nós deveríamos refletir um pouco é essa questão da gente ficar tão atrás da Coreia do Sul, que até menos de meio século atrás vivia num estágio de desenvolvimento econômico e social e político inferior ao Brasil. E que desde então para cá investiu maciçamente em educação e com isso superou diversos obstáculos históricos. Uma coisa que se fala é que houve um ensino, não só na Coreia do Sul, mas nos tigres asiáticos em geral, e também agora na China nós estamos vendo um processo semelhante, embora não seja no ensino propriamente, mas uma formação de mão de obra. Quer dizer, você teve um desenvolvimento muito grande de formação de mão de obra que permitiu o país ingressar numa escala industrial de produção e entrar no mercado de consumo através de aquisição de riqueza e distribuição de riqueza. O que parece que no Brasil é muito mais complexo do que na Coreia ou em outro lugar do mundo. Vocês acham isso, não? Eu estive recentemente na Coreia. Por acaso eu fui há cerca de 3-4 meses atrás à Conferência Internacional de Ensino da Matemática, que foi realizada em Seul. E uma das sessões aí do Congresso foi exatamente tentar identificar em que os países asiáticos, que tipicamente se saem muito bem nas avaliações internacionais, estão China, Japão, Coreia, o que havia de diferente no ensino lá em relação a outros países. E uma das conclusões é que tem uma componente cultural muito grande. Então, a estrutura familiar, a estrutura que hoje em dia nos países ocidentais de respeito a pais, aos mais velhos, a família, é uma coisa ainda presente nas sociedades orientais. Esse é um dos fatores. Quer dizer, que aqui não é, né? Aqui não. Uhum. Mas lá continua sendo um traço muito, muito importante. Um outro aspecto, quer dizer, quando você coloca aí que o Brasil teria condições de ser como a Coreia, eu acho que não basta analisar a situação econômica de 30, 40 anos atrás, mas a gente tem que olhar um pouco a história. Quer dizer, embora a Coreia estivesse numa situação mais atrasada, a bagagem histórica do povo é muito maior do que a que a gente tem aqui no Brasil. Eu nem sabia disso. Na visita a Coreia, eu travei conhecimento aí de invenções importantes que eles realizaram lá por volta do século XIV, século XV, que mostra que na verdade, um país, um povo que tem uma bagagem cultural e tem uma estima, tá, pela cultura, pela educação, maior do que o que a gente tem. Que nós então, não temos, né? Ou seja, reproduzir aqui no Brasil exatamente a história da Coreia, não sei se é viável. Agora, tem mais um fator que eu gostaria de colocar, que inclusive isso se é dito aqui no relatório da Pearson, The Economist, que é um fator. Eles consideram que, por exemplo, Finlândia e Coreia são países muito diferentes. Mas tem uma coisa em comum entre eles, é a extrema valorização do professor, de que esse sucesso desses países passa por um esforço para valorizar a profissão, né, para valorizar a atividade de professor. Tá? E acho que para o Brasil nós não temos outra saída senão enveredar por algo nessa direção. Queria acrescentar e enfatizar a questão da mudança cultural, porque não só na educação, em todos os setores que nós começamos a desenvolver, saúde, segurança, acaba se recaindo na questão cultural, uma mudança cultural que é necessária acontecer. Porém, quais são os fatores que podem favorecer? Não é algo que você faça, assim como confiança, existe uma crise de confiança, não é algo que você possa pedir confiança, você pode inspirar confiança. Nós podemos criar condições para que a situação mude, mas podemos favorecer. Isso é próprio de uma área de conhecimento chamada teoria da complexidade, que está muito relacionada e veio oriunda dos sistemas, do pensamento sistêmico. Porque existe uma... você alterando algum dos fatores, apenas você não consegue... o sistema se recupera. Então, combates localizados à corrupção, por exemplo, acabam fracassando porque o sistema acaba de se recompor, tanto para o bem quanto para o mal. Essa questão é bem ampla, porque você provoca uma discussão de mudança de modelo, mudança de paradigmas, muito arraigados na formação da sociedade brasileira mesmo, né? Quer dizer, desde 1500 nós somos o que nós somos hoje. Quer dizer, nós vamos evoluindo através do tempo, mas somos aquilo mesmo, ou não? Sim, eu acho que existe esperança. Eu acho que um elemento chave, um dos valores, na verdade, nós falamos de resgatar valores, nós falamos de recuperar valores. No entanto, é algo muito, muito particular, cada um tem a sua avaliação sobre se aquele valor deve ser usado naquele ambiente ou não. Um valor que eu sempre argumento que pode ser a gente pode ser uma esperança de mudança é a autopercepção, ou a metacognição, ou se dar conta dos processos no qual você está envolvido. Se você é um profissional que atua na sua área muito específica e você, por exemplo, produz, seu papel é produzir artigos científicos, mas você não sabe se aqueles artigos estão sendo aplicados, estão sendo utilizados de forma útil para a sua sociedade ou não. Você está localizado, você não se deu conta. Se você avança, eu convivi com muitos profissionais assim, empresa, quando trabalhei em empresas, em que eles falavam, eu fiz a minha parte. Se foi usada para alguma coisa, não me interessa. Então essa é uma visão que se contrapõe à visão sistêmica, se dá conta do processo no qual você está envolvido. Pode ser um processo, se faz levantamento de processos operacionais, ou pode ser processo de pensamento mesmo, estratégicos a respeito de um problema. Então o exemplo foi esse relatório elaborado, porque ele conjuga de um lado aspectos quantitativos, mas o tempo inteiro ele está relativizando e dizendo, não, você pode confiar, não existem correlações muito altas, o problema é complexo, é mal definido, um aspecto cultural, outro, como o Paulo colocou, foi a questão da formação do professor, a importância que se dá, se os salários iniciais dos professores são compatíveis com o mercado de trabalho, e isso é um fator chave, mas salário também não é tudo, porque eles dizem assim, a partir de um determinado momento, se não me engano, $20 mil por ano, o salário começa a não estar mais relacionado com a qualidade do ensino. Uma coisa que sempre se fala aqui é que o professor é mal pago. Todo mundo concorda que professor deve ganhar mais dinheiro, deve ter aumento de salário, deve ter um salário digno, de acordo com a sua profissão, com a sua missão social. No entanto, quando você fala que determinado professor ganha R$35 mil numa cátedra em algum lugar, a pessoa diz, pô, ganha tudo isso, cara. Quer dizer, a ideia é que nós somos um país de contrastes tão agudos que o IBGE considera quem ganha mais de R$1.000 classe média. E por isso a classe média brasileira cresce tanto com uma distribuição de renda tão cruel. Basta você soltar uma migalha que você amplia, né, capilariza essa classe média de uma forma impressionante e não corresponde à realidade. Disso tudo que o Estelita acabou de falar, ó, Paulo César, essa visão mais, eu diria até holística, né, do ser humano, da sociedade, né, você inserir nesse contexto todo mais amplo, requer também um ponto de partida que é um conhecimento de si mesmo, conhecimento de onde você vive, do meio onde você vive. Você acha possível a gente sair desse patamar em que nós nos encontramos, patinando já há 400 anos, sem uma ruptura radical, sem você fazer uma revolução. Nós falamos da Coreia ainda há pouco. A Coreia, em 53, ela passou por uma divisão do território, foi partida ao meio, não é? E ficou a Coreia do Sul e a do Norte, que nós vemos o que é hoje. Dessa forma, você acha que é possível o Brasil sair de dessa letargia que ele se encontra, em que ele se encontra, e cumprir o seu destino, afinal, ou o que nós esperamos que seja? Eu acho que todos nós temos que acreditar nisso, né? Então, para nós, para as nossas famílias, para os nossos sucessores, a gente tem que pensar o Brasil para tornar isso aí possível. Acho que o Brasil não está numa fase em que se possa pensar em processos de ruptura, até porque nós temos instituições muito sólidas, né, que impedem, felizmente, grandes rupturas, mas ao mesmo tempo colocam desafios para que elas sejam, para que este progresso em grande escala seja possível. Então, por exemplo, você comentou a respeito de que todo mundo concorda que o salário de professor, tá, é baixo e que deveria aumentar. Mas é claro, não adianta simplesmente um decreto de hoje para amanhã dizendo que o salário de todos os professores vai dobrar ou triplicar. Isso vai ter um efeito quase que nulo, né, nos resultados, porque nós temos anos e anos e anos de desprestígio da carreira. Então, o que é preciso ter é uma visão de longo prazo para que numa geração, e isso não vai ser nem 3, nem 4, nem 5 anos, isso vai ser coisa para 10, 15, 20 anos, tá? A gente tenha jovens que, na hora de optar por uma carreira profissional, considerem a missão de ser professor em pé de igualdade com as atuações como engenheiro, como médico, como advogado, que não existe hoje em dia. Hoje em dia, os jovens que... há exceções, claro, tá? Mas a maior parte dos jovens que podem optar, vão optar por uma profissão de maior prestígio, né? Isso é diferente. Isso na Finlândia e na Coreia, uma parte importante dos jovens bem preparados, jovens com talento para a matemática, para ciências, para o ensino de línguas, vão ser professores. Então, para criar esse ambiente, é necessário uma mudança que não é uma mudança que tem que ser planejada a longo prazo, para criar os estímulos para que a gente tenha os professores que possam modificar estado de coisas. Não faz muito tempo, na década de 80 e até na década de 90, nós tínhamos o grande sonho das meninas, era ser modelo de publicidade, e o grande sonho dos meninos era ser jogador de futebol, né? E isso veio mudando também num processo de resgate da autoestima, num processo de desenvolvimento econômico, essa coisa toda. Mas a Luciana me apresentou uma questão aqui que eu acho que é bem pertinente. As famílias brasileiras não conhecem os processos de educação formal e, portanto, também não os questionam. Os filhos são jogados, entre aspas, e são jogados realmente, às vezes nem sempre, entre aspas, são jogados ali através do portão da escola, e ficam à margem da relação intuição e instituição-comunidade. Isso não é prejudicial para a formação do indivíduo? Isso foi o que proporcionou um ganho na qualidade da educação dos Estados Unidos, Associação de Pais e Mestres, atuação da Associação de Pais e Mestres. E como um dos agentes importantes, quando você trabalha com métodos de estruturação, você precisa identificar quais são os agentes que intervêm naqueles processos e qual o papel de cada agente. O conhecimento, o desenvolvimento se faz a partir da ação. Na medida em que se promove a interação, se surgem propostas de soluções, surgem interpretações, diagnósticos das situações. Então, isso certamente é fundamental. Agora, existe um aspecto, você mencionou jogador de futebol, e me lembrou de uma conclusão do relatório da Pearson, que foi que é uma declaração que eles fazem. Se a cultura glorifica celebridades que mal sabem ler, você terá um grande problema. E nós temos isso, é uma coisa que a maior parte da população não percebe, os Big Brothers da vida. A celebridade, sem esforço nenhum, da noite para o dia, como se as coisas fossem fáceis na vida. Então, essa é como o salário de jogador de futebol. Tem coisas que são absurdas. Você comentou, eu nunca vi, eu não conheço os professores que ganham 35 mil. Mas, certamente, os parlamentares e o jogador de futebol ganham 300, 700 mil. Então, alguns jogadores, né? Então, essa falta de relação entre o esforço e o resultado com a remuneração é um problema, e isso tem influência muito maior do que a gente possa imaginar. Você mencionou também o salário do professor. Tem que ser suficiente para ele fazer face às suas despesas. Se tiver a educação pública fosse boa, aí o salário de 5 mil, 6 mil podia ser suficiente. Mas para pagar a escola para 3 filhos, escolas boas, porque vai querer botar numa escola particular, então o salário deixa de ser suficiente. Eu acho que tem um limite. Um dos problemas do capitalismo é que se assume que quanto mais, melhor. E a questão da sustentabilidade vem justamente colocar o oposto, que existem limites, né? E a questão é a racionalidade com relação às necessidades de cada profissional. Eu acho que existem outras motivações, o relatório coloca isso, que não são só financeiras, são só econômicas. Uma é isso que a gente está fazendo aqui, os ideais, e nós transformamos na nossa realidade. Eu gostaria de acrescentar algo com relação a esse envolvimento da família e da comunidade com o processo de ensino. Essa não é da tradição brasileira. É estudado, por exemplo, aí por Sérgio Buarque de Holanda, no Brasil a gente tem uma enorme separação entre o mundo da casa, tá, e o mundo da rua, o mundo do trabalho. Então, as famílias, de modo geral, têm na escola aquele local em que os filhos vão para um processo no qual elas não se envolvem, de modo geral, e que, entre outras coisas, permite que a família possa ganhar o seu sustento, né? Que os filhos possam ficar lá. Então, pouco envolvimento da família tem, na minha opinião, a ver com essa tradição de separação entre a vida privada, a vida familiar e a vida de comunidade. Num país como os Estados Unidos, uma das forças aí da escola, até os Estados Unidos em particular, não está tão bem colocado aqui na pesquisa, mas isso se deve ao fato de que os Estados Unidos é mais parecido com o Brasil no sentido de ser uma sociedade muito mais diversificada, de pessoas de muitas origens diferentes, e o resultado, obviamente, pega uma média aí de todos esses mundos. Mas aqui no Brasil há algumas experiências tímidas de envolver a comunidade com a escola. Então é sabido que quando, por exemplo, os CIEPs abrem o seu espaço para as famílias no fim de semana, a evasão é menor, a família ganha uma certa apreciação pela escola, mas eu acho que isso ainda é tímido mesmo. Tá? É necessário que as famílias se envolvam no processo de ensino-aprendizagem com ênfase na aprendizagem, porque todo o nosso sistema educacional, ele é também extremamente passivo. Tá? Nós todos somos habituados a um processo de ensino em que você tem um professor expositor, tá? Um aluno que copia mecanicamente o que o professor fala, tá? Ou escreve no quadro, e usa o espaço de sala de aula muito pouco para participação. Essa é, na minha opinião, uma das razões pelas quais os resultados são muito ruins aqui do Brasil, porque a escola não é um local de reflexão, é um local em que o aluno passivamente segue as instruções do professor. E isso se reflete em outros pontos aí da nossa sociedade. Ele está cumprindo um rito para ganhar o diploma no final do curso. Sempre digo que os alunos, tipicamente, numa aula, gastam cerca de 30% aí da atividade cerebral para a aula, e os outros 70% estão lá pensando no que vão fazer. E o professor gasta quanto numa aula? 30% também? Eu acho que tipicamente também. Acho que a gente tem um número muito grande de professores que estão no piloto automático. Né? Piloto automático. Eu queria repisar um pouco essa questão, já que vocês citaram, o Estelita citou e você embarcou nessa canoa do exemplo norte-americano. Duas coisas que eu considero muito particulares do sistema americano, dos Estados Unidos. Um é que a escola, ela tem tradicionalmente um envolvimento na comunidade. As crianças, desde cedo, elas desenvolvem atividades como teatro, representações que são apresentadas aos pais. Ou seja, você envolve os pais de uma certa forma e você promove também a aproximação dos pais, atribuindo funções. Vamos então fazer a semana de limpeza da escola, e os pais vão para lá e fazem isso. Eu, quando os meus filhos, estudei nos Estados Unidos, meus filhos eram alunos de escola lá, então tinha fim de semana para a construção lá do playground da escola. Pois é, isso é inimaginável. Você fazia um trabalho manual mesmo. Isso é inimaginável no Brasil. Quer dizer, você, o encanador, ele vai falar, trabalhar na escola do filho dele num determinado período. É lógico que ele não vai todo fim de semana, mas ele vai num determinado período. E aqui a gente discute abrir a escola para que a comunidade ocupe com atividades lúdicas nos fins de semana. É outra coisa. E outro aspecto é que a sociedade americana, ela foi construída em outras bases, em outra realidade. E a escola tem um outro papel, né, muito diferente do papel brasileiro, quando vocês dois estavam enfatizando aqui, essa passividade do ensino no Brasil. Ele é bem característico desse pensamento brasileiro, né? Essa coisa que o Sérgio Buarque fala, você disse, é uma coisa que é bem brasileira mesmo. Você tem um mundo fora de casa, você tem um mundo fora do trabalho, cada coisa é um compartimentozinho estanque, e você não consegue pensar o Brasil e a vida, né? A vida como um todo. Como é que vocês veem isso? Eu queria comentar com relação à participação do próprio aluno. E deu uma questão que o Paulo colocou, que existe na universidade, mas também se reflete no ensino básico, que é a integração entre o ensino, pesquisa e extensão. A extensão é entendida como serviço ou como ação. E que isso é muito mal, não existem indicadores, estamos começando a criar indicadores para se avaliar em que medida estão realmente integrados. E a gente está falando em que os alunos em sala de aula, eles não apenas incorporam conhecimento, mas eles também desenvolvem, precisam lidar com seus problemas concretos, porque eles se estimulam quando eles começam a falar dos seus problemas, começam a utilizar o conhecimento, desenvolver o conhecimento em sala de aula relacionado aos problemas do dia a dia deles. Então, eu costumo trabalhar com os alunos em nível de graduação, mas e com problemas de um problema clássico de otimização, com o problema da dieta, só que voltado para casos de pessoas das famílias deles. Por exemplo, um avô tem um problema cardíaco, uma prima ou irmã está grávida, então requer cuidados especiais. Então eles conseguem estruturar através de mapas, representando o pensamento dos agentes envolvidos, e conseguem entender como é que cada um pensa, se colocar no lugar de cada um. Você citou o teatro, é uma forma de fazer isso, de lidar com a alteridade, isso é importante, porque eu tive agora. Eu tenho um professor que trabalha com um professor conceituado nessa área na Universidade London School of Economics, que trabalha com a estruturação de problemas, e ele me colocou ontem exatamente essa questão. É preciso você repensar sobre outras perspectivas para você poder dialogar, para você poder integrar socialmente. Você precisa compreender, tomar a perspectiva dos outros, e você precisa ser capaz de se autorregular. Regulação surge a partir dos 3 anos, você precisa abrir mão, às vezes, de interesses imediatos para da sua necessidade imediata em prol de outros benefícios futuros, em prol do desenvolvimento pessoal futuro. E eu acho que essa questão que nós tocamos aqui é exatamente a questão da falta de capacidade de regulação, porque nós não somos capazes de abrir mão, às vezes, de interesses imediatos, um aluno em sala de aula na universidade, em prol do interesse coletivo. Por exemplo, cuidados básicos como apagar a luz ou desligar o ar-condicionado na hora que sai da sala, e você não vê isso. Você vê isso, curiosamente, na academia militar. Tem alunos da Marinha que são extremamente ciosos do bem público. Então, eles têm esse hábito de ser responsáveis por uma sala, ou ele é responsável, qualquer coisa que aconteça de errado, ele vai responder. Aqui a gente não tem menor, faz parte da nossa cultura, desde professores têm essa consciência de orientar os alunos para que façam isso. Quer falar alguma coisa? Eu quisesse colocar até uma outra direção aqui, porque para a nossa conversa, porque nós estamos falando de uma série de dificuldades que são dificuldades estruturais aí da sociedade, que cuja mudança só pode se dar a longo prazo e com, digamos, uma a concordância, né, de muitos setores aí da sociedade brasileira. E talvez fosse interessante a gente conversar um pouco sobre coisas que, ainda que numa escala pequena, né, possam ser feitas para levar o nosso ensino aí na direção aí que a gente deseja. Quer dizer, uma experiência que da qual eu tenho participado e que mostra que se os jovens têm a oportunidade de serem expostos a situações em que eles têm que pensar e agir de modo criativo, eles respondem bem, tá? Que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que a gente vê que tem um terreno fértil aí. Tá? Você tem casos de sucesso com os jovens e, em muitos casos, tem casos de sucesso também com os professores, tá? Que são, uma vez expostos, tá, a um tipo de atividade, a um tipo de questionamento que sai da simples aplicação e reprodução aí do conhecimento, faz com que eles tentem modificar a maneira, tá, de trabalhar nas suas aulas. Claro que isso não tem a escala que a gente precisa para uma mudança da sociedade, mas eu acho que é um ponto importante, tá, que ao mesmo tempo que a gente tem que fazer uma mudança a longo prazo, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar onde for possível para que esse germe de atuação diferenciada apareça aí nas nossas escolas. Essa questão das Olimpíadas de Matemática é uma questão que me chama muita atenção, isso porque nós vivemos falando mal da nossa educação pública nas Olimpíadas de Matemática. Uma coisa que você falou, Paulo César, que eu acho que é importante, não é um aluno, não é uma exceção, é um trabalho. Aquilo ali é óbvio que é o resultado do trabalho. É como um corpo de balé. Você não tem uma primeira bailarina fantástica porque ela é fantástica, porque aquilo ali faz parte de uma coisa. O ensino da matemática, né? Quer dizer, você tem um desempenho bom nas Olimpíadas de Matemática, mas não é o Geraldo de Souza lá sozinho. Ele tem um professor bom, ele tem um estímulo, ele tem uma... Além do... Sai dele, quer dizer, ultrapassa o âmbito pessoal, não é não? Eu acho que tem os dois casos. Eu acho que há exemplos em que é devido ao talento natural. Pessoal, natural. Mas há vários exemplos, né? Nós temos o exemplo da escola do Piauí, que meio me falha exatamente, o nome, que este é um resultado de um esforço mesmo. Coletivo. Claro. É uma coisa. E isso é interessante, porque, veja só, ele começou a observação dele aqui, ainda há pouco, Estelita, dizendo. A gente fica falando muito no plano das ideias, mas é bom. O que a gente pode fazer de pequenininho para a gente ir mudando isso aos poucos, a gente ir interferindo nessa realidade? E eu gostaria de levantar essa questão que a Luciana apresentou agora, que é: a educação em geral padece da cultura consumista. Quer dizer, e é verdade, não só a educação, acho que a sociedade como um todo. Ou seja, enchemos a casa de material didático, trocamos o filho de escola, a escola troca de professor, o prefeito remove a escola de lugar. Em suma, a mentalidade é de que estudar é uma situação que atende múltiplos interesses, muitos deles sem compromisso com a própria educação. O que você acha? Eu acho que, em conjunto com isso, nós padecemos uma cultura paternalista. Também. Em que os alunos ficam passivos esperando que tudo chegue até as mãos. E que basta cumprir aquilo que foi determinado. Então, existem algumas linhas importantes de relação ensino-aprendizagem ao longo do último século, né? E a primeira é comportamentalista ou behaviorista, em que o conhecimento está pronto e tem que ser colocado na cabeça do aluno, e é necessário, em certa fase do aprendizado, que prevaleça esse tipo de cultura. A segunda linha é a cognitivista, em que o conhecimento tem que ser integrado a uma rede de conhecimentos que o aluno já possui. E a preocupação do professor e do aluno é de que se promova essa integração. A terceira linha, o conhecimento não está pronto, o conhecimento é construído, é a linha construtivista. Então, nessa existe uma responsabilização do aluno em participar da geração de conhecimento, a partir da sua própria experiência. Os alunos sempre têm contribuição. Qualquer professor que deu o curso há 10 anos, ele sempre vai ter informação nova a partir das questões que os alunos colocam em sala de aula. Então, esse engajamento do aluno, a participação do aluno em geração de conhecimento, e mais, aplicado a situações concretas, problemas concretos, que seja aprender a pensar o problema de uma forma mais sistemática, é importante para formar no aluno para a responsabilidade em lidar com os problemas reais. Eu acho que é importante. E a quarta linha, só para concluir, é a linha humanista, em que está em jogo também o desenvolvimento de valores, né, nos alunos, não somente lidar com problemas mais localizados, como uma formação mais ampla sobre a posição, como se colocar eticamente, moralmente. E essa é uma questão que está presente nos países que a gente mencionou. O relatório menciona isso, que tem em comum essa, considera que é uma questão moral, a educação, uma questão de justiça social. Então é um princípio básico na cultura desses países. Como num corolário, a gente está chegando aqui, fechando novamente a conversa, num ponto que ele falou agora do paternalismo, e me lembrei que não é só na educação, né? Quer dizer, isso entra na formação da sociedade brasileira, na construção do país. Nós somos um povo paternalista, nós esperamos que o governo resolva as nossas questões, que são questões que nós temos que resolver, né? Mas nós queremos que o governo tape o buraco na rua, né? Nós seremos incapazes de fazer esse trabalho. Nós esperamos que o governo recolha o lixo e retorne o dinheiro do imposto que nós pagamos a contragosto em serviços que nós não sabemos fazer, não avaliamos. Isso, levado para o terreno da educação, é muito mais grave, porque você está perpetuando o modelo, você está repetindo esse molde como uma fábrica obsoleta, na verdade, né? Mas acho que a gente já fez algum progresso nisso. Eu acho que alguns anos atrás a passividade era maior ainda. Quer dizer, além de não tapar o buraco, acho que o povo não sabia nem como reclamar. Quer dizer, a postura era falar mal do governo, mas hoje em dia eu acho que a nossa sociedade evoluiu no sentido de ter mecanismos através do qual você possa, pelo menos, eu acho que nós não chegamos ao ponto ainda, exceto em situações que são ainda uma exceção, das pessoas se organizarem de fato para atacar os problemas, mas pelo menos, eu acho que já estamos no ponto, pelo menos, das pessoas identificarem e terem veículos para poderem expressarem o seu desagrado e para poderem fazer ver essas necessidades aí. É interessante isso que você falou, porque isso me ocorreu aqui uma anedota recente em que o sujeito mendigo bêbado, ele chega na janela do carro e pede 50 centavos ao motorista para comprar uma cachaça. Aí o motorista fica tocado pela honestidade, mas dentro já desse princípio, ele diz, eu não vou, esse princípio que você acaba de dizer, se eu não vou te dar 50 centavos, você está usando isso como desculpa, você quer esse dinheiro é para comprar um ovo para atacar no governo. Não é verdade? Você, na verdade, você está forjando uma nova realidade. Agora, isso vem muito também de modelos importados, quer dizer, nós não estamos ilhados, né, no mundo. Então, existe todo a política do politicamente correto, a defesa das minorias e não minorias, e tudo isso entra em função de um movimento global. Até onde isso é benéfico nesse estágio de formação, de transformação que nós estamos passando agora, que é esse de ingresso de uma massa enorme no mercado de consumo, formação de uma classe média ainda inconsciente, formação de um mercado de consumo incipiente ainda. Até onde essa inserção nesse mundo globalizado, no pensamento globalizado, nessa coisa do consumo internacional, nessa coisa das minorias étnico-raciais e minorias sexuais e outras minorias que há, e mais o politicamente correto, até que ponto isso pode ser benéfico ou maléfico para nós, Estelita? Bom, deixa eu comentar que o modelo, a teoria econômica ainda se baseia num modelo de ser humano muito rudimentar, se avançou muito pouco sobre isso. Então, se baseia em que o ser humano é movido pelo seu interesse imediato e pelo ganho maior ganho possível. Essas questões que nós estamos discutindo aqui não estão presentes quando se formula modelos econômicos. Então, a necessidade de avançar na compreensão de como nós somos, de como nós podemos, futuros possíveis nós podemos construir, ela é imperiosa. Agora, você estava colocando essa inserção internacional. Essa inserção, e essa inserção do Brasil, dessa mentalidade de politicamente correto, de... Pois é. Então, o que se propõe? Em que exista uma... O homem só visa maximizar os seus interesses egoístas, egocêntricos e imediatos. Então, se propõe que exista um agente externo nos setores econômicos, um regulador, uma autoridade regulatória, que essa sim, ela isenta e ela vai tratar de fazer com que cada um, pensando no seu interesse imediato, no conjunto, se proporcione bem-estar comum. Então, esse pressuposto sobre, em algum momento tem que haver algum sujeito, né, alguma entidade que se atribua essa capacidade de pensar o bem público. Enquanto isso, na verdade, está distribuído. Então, um paradoxo entre a localização e distribuição. Nós, ao mesmo tempo, isso a física quântica já demonstrou, né, que não é apenas coincidência que se repetem, os modelos se repetem em vários níveis de fenômenos, em que, ao mesmo tempo, a matéria está localizada e distribuída. Então, isso se repete também, por exemplo, na tomada de decisão. Ela não está localizada, ela está distribuída também, mas na percepção dos problemas. Certo. Então, como lidar com esse fenômeno distribuído? Não adianta nós encontrarmos um agente regulador que vai ser isento, um novo governante que vai ser um... Pai da pátria. Pai da pátria. A gente procura o pai da pátria sempre, né? Desde nós sempre. A gente tem saudade do Getúlio. Não é verdade? O Brasil eu concordo com o Paulo, realmente o que nós podemos fazer é localmente, esses exemplos que vão, quando você propõe uma ideia grande num colegiado de professores, por exemplo, um meio, numa organização, qual é a agenda oculta desse cara? O que ele está pretendendo por trás do que ele está falando? Agora, se você faz e dá certo, aí as pessoas, poxa, o cara fino não falou nada e deu certo, aí eles se interessam em fazer também. É verdade. Eu queria apresentar aqui só mais uma questão da Luciana, que é, na verdade, uma reflexão que é interessante. Enquanto se pensar que o público, saúde, educação principalmente, são espaços de assistência aos pobres, fica difícil formar cidadãos com uma visão mais humanista. Permanecemos com um pensamento elitista. É isso mesmo. Isso está presente na própria conceito de desenvolvimento. Quando se criam os indicadores e se comparam os países, é como se aqueles países que tivessem o maior indicador fossem o máximo possível de ser obtido. Quando, na verdade, existem problemas gravíssimos, existem disfunções sistêmicas na forma como eles se lidam com os demais países. Então, não se trata de os países olharem de forma caridosa para os países menos desenvolvidos, porque eles estão explorando economicamente de um lado e do outro, fazendo concessões muito menores. Então, essa não funciona assim. É preciso desenvolver em conjunto. Precisamos ter modelos de metas de desenvolvimento que se apliquem a todos, porque existe uma coisa só. Então, é verdade. É a própria questão de raça, né? Não existe mais essa discussão sobre negros, brancos, amarelos, caucasianos e não sei o quê. Você tem a raça humana. Nós não temos mais uma discussão. Hoje nós vivemos. Agora, uma coisa que você falou que me despertou a atenção aqui, os países ricos, esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo econômico, o modelo do crescimento do PIB, gera distorções como o Brasil está para ser a quinta economia mundial e, ao mesmo tempo, está em 87º lugar no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, isso por si, essa informação sozinha, isolada, já mostra o erro desse sistema, desse processo. Não existe nação rica, não existe nação pobre, e as nações pobres não podem ser credoras das nações ricas, embora haja um processo de expoliação que dura séculos, não é? Quer dizer, que os ricos são ricos não à toa. A Holanda é rica até hoje, né? E ela já não é mais a Holanda do século XVI, do século XVII. Mas, em resumo, é preciso mudar o modelo, porque senão você não consegue chegar nesse nível aqui que a Luciana levantou, que é o nível da mudança na mentalidade do pai de aluno, do cidadão comum. Para encerrar, Paulo César, eu queria que você fizesse um razoado final e a conclusão, sua conclusão. Bem acadêmico o debate hoje, hein? Só para fazer o registro aqui. Bom, a minha conclusão é que o estudo que serviu como motivação aqui para o nosso encontro, ele nos faz, mais uma vez, pensar aí sobre o que faz O Brasil, nesse estudo e em vários outros, está situado numa posição desvantajosa em relação a países comparáveis, né? Mesmo a países da América Latina. E nos faz pensar, na verdade, que a mudança desse estado de coisas não é algo que vai ser alcançado a curto prazo, e certamente não vai ser alcançado por decreto. Tá? A gente não vai conseguir mudar esse estado de coisas sem um envolvimento de todos os atores. Tá? E os atores aí são os alunos, são as famílias, são os professores, são os dirigentes, são os governantes. Eu acho que algumas direções aí que são fundamentais e que a gente discutiu são a valorização do professor, e valorização não quero dizer aumento de salário, tá? É uma valorização da carreira, de modo que ela seja considerada, a carreira de docente seja considerada em pé de igualdade com as carreiras de prestígio, de engenharia, medicina, direito, que os alunos têm ao escolher a sua atividade profissional. Tá? Essa é uma coisa. E a outra coisa é que todo mundo tem que estar mais consciente de que ensinar é mais do que uma via de mão dupla. Tá? É um trabalho conjunto, em que a responsabilidade maior, na verdade, está em quem está aprendendo. Tá? Idealmente, o papel do professor é só de provocar essa aprendizagem. O objetivo do ensino não é o ensino, o objetivo do ensino é a aprendizagem. Tá? E uma atitude mais ativa em todas as etapas aí da vida escolar. Não se esgota no ensino básico, não. Né? No ensino superior é a mesma coisa. O aluno de ensino superior, de modo geral, é tão passivo quanto do ensino básico. Então, essa mudança de atitude aí na nossa sociedade como um todo, eu acho que é um fator importante aí de mudança. E isso é que vai levar não só do ensino básico à universidade e após universidade, e vai levar a própria vida, essa necessidade de você sem estar dúvida. Permanentemente, né? Sem dúvida. Estelita, você. Bom, eu trabalho com duas psicólogas no doutorado, que tiveram a oportunidade de estar presente aqui em outro debate, e eu sempre questiono a ela sobre a responsabilidade desses profissionais na gestão das organizações, e elas estão trabalhando sobre isso. E é engraçado, se você prestar atenção no que aparentemente não está presente, você vai perceber que as pessoas fazem inferências psicológicas o tempo inteiro, tomam suas decisões baseadas em inferências sobre quais são os valores, quais são os objetivos que estão por trás do que as pessoas dizem. Não é sempre uma leitura direta. No entanto, eu não estou habilitado para fazer isso. Então, eu acho que esse se dá conta, os mapas, essa área de que eu trabalho, de estruturação de problemas, é uma área interessante quando você explicita os fatores que levam as grupos, as pessoas, como elas interpretam determinada situação, problema. E, em particular, eu acho que o foco no problema é muito importante. E o foco no problema é a capacidade de você se abster da sua percepção, da sua perspectiva imediata, e entender de outra maneira o problema. Isso está na raiz da criatividade, está na raiz do humor, está na raiz do insight espiritual, a capacidade de você, de você se dar um insight, dar um clique, e você entende a situação. Às vezes a pessoa que era de um jeito não era outra coisa. Ou às vezes é aquilo e é outra coisa também, porque a realidade é paradoxal. Eu preciso lidar com essa natureza paradoxal da realidade. Então, eu acho que existem muitos fenômenos que estão presentes e que algumas técnicas, como essa que eu mencionei, do professor David Hailer, facilitam a interação, o diálogo entre os diversos agentes envolvidos, por se dar conta do outro e se dar conta de si mesmo, e aprimorando a sua visão, o padrão que você adota para interpretar o que está acontecendo na interação entre os diversos agentes envolvidos. Acho que essa capacidade de dialogar é um aspecto fundamental para promover a mudança que nós estamos querendo. Legal, isso aqui foi o diálogo, uma reflexão que nós fizemos hoje no Tema Livre sobre o resultado dessa pesquisa do Instituto Pearson, que mostra o Brasil em 39º lugar entre 40 países na qualidade da educação. Participaram do debate o professor Marcos Estelita Lins, que é da COP da UFRJ, e Paulo César Pinto Carvalho, engenheiro civil e pesquisador do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. O programa Tema Livre tem a produção de Luciana Vale, assistência de produção de Maria da Glória Ferreira, operação do Vinícius Piedade, a apresentação de Luiz Augusto Gol e a coordenação geral de Marcos Gomes. Amanhã nós vamos tratar de um tema parecido a esse aqui, tangente a esse, que é a Meca Rede, que é o tema do debate de amanhã, um bom exemplo de ação local com vistas à melhoria de vida. Nós vamos ver isso amanhã a partir das 10h05. Até lá.